polícia, raça do caralho. Filha da puta. Não confio na polícia, raça do caralho. Polícia, pá, pá, quem precisa. Não confio na polícia, raça do caralho. Filha da puta. Não confio na polícia, raça do caralho. Polícia, pá, pá, quem precisa. Otário, você está cansado de olhar pra mim. Espero o seu futuro, eu quero ver o seu fim. Se você quer curtir com a minha cara, venha, que eu vou te receber a bala. A sua vida já não faz falta. Se vacilar comigo, o resultado é a vala. Não adianta querer me questionar. Os malucos estão sabendo qual é o seu lugar. Daqui já dá pra ver aonde ele mora. Vai ter que se esconder, se liga e vai embora. Mas qual foi? É, ele veio pôr a cara aqui 2 anos depois de ter feito toda aquela sujeira. Eu me lembro ainda, foi numa sexta-feira. Todos estavam tranquilos e de boa. Não esperavam que ele fosse um PM à toa. E que é um traidor, tendo de provar o seu valor. Estavam sentados no bar quando ele chegou. Puxou de 2 pistolas e bala esparramou. Se ouvia os gritos pedidos de socorro. Socorro. E ele mostrando ser um safado de novo. A confusão estava generalizada. Me deparei com um corpo no meio da calçada. Não é minha vida, não é a sua. O sangue escorria do meio pra rua, sujando meu redre no ato. Estão chegando seus parceiros pra analisar os fatos. E com certeza não vão achar nenhum autor. Vão dizer que outros morrem, que não tem nenhum valor. Polícia, a morte, polícia, socorro. Não confio na polícia, raça do caralho. Filha da puta. Não confio na polícia, raça do caralho. Polícia. Quando eu ando na rua, se tem sujeira na área, a culpa é toda sua. E não adianta querer sair dessa. Vou esperar você cair com um tiro na testa. É esperança de todos que a história é séria e não tem saída. Pras pessoas que você matou, arrancando as suas vidas, vou falar um pouco delas. Nem parece que você foi morador da favela, analisando a realidade. Era mais um trabalhador do centro da cidade que batia um cimento de sol a sol, esperando que seu filho seja bom de futebol, famoso e cheio de dinheiro. E é sonho da vida real, um pesadelo. Um pesadelo. Que de manhã sai bem cedo do seu barraco, batendo em sua porta a desgraça e o fracasso. A miséria faz parte da sua família, vendo seu filho com fome e mesmo assim com alegria estampada em seu pequeno rosto. Tendo de fazer algo se não vai ficar louco, tendo de vender o que tem de valor. Um restante de madeira e te a outro morador, e passa as mesmas necessidades. Sem contar aqueles que preferem ficar atrás das grades, em um presídio qualquer, que preferem sujar os pés de novo, com o sangue saindo de um outro corpo, assassino no morro.